Salvador, trip 5216 para pushback acionamento. Salomé, aguarde. Solo Salvador copiou, 5216. Trip 5216 autorizado pushback, reporte para o Toro Taxi. Faltar o Taxi, 5216. 19, decimal 8. 19,8, obrigado, uma boa noite. Controle, Salvador, boa noite, até 3603. 3603, Satan, você pode contratar a data da 340, da presidente, foi Leda, após Leda, Eudes. Gente, Leda, Leda, Eudes, até 3603, acessão 340. Salve Salvador, gol no meio, 1-3, posição 1 para pushback acionamento. Gol no meio, 1-3, autorizado pushback, reporte 1 para o táxi. Reportando a ponto para o táxi, gol no meio, 1-3. Identificação desce ao 050, a chegada é a Mari, da presidente do OITAP. Mari, presidente do OITAP, obrigado, 0-5-0. APSA 6552, desce para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado final LSXE, porta estabilizada. Autorizado para 2000 com 1013, final que saída, opção 90, semana estável, APSA 6552, obrigado. Nomeia, inicie táxi lentamente, tem um aeronave da Gol, tem um Boeing 738 fazendo push no na, no pátio 1. Diante, 352, o nomeia. Para o táxi, o gol 16, 13, está com 127 a bordo, alternando Campinas com 4 horas de autonomia. João, no meio, no 3, autorizado, táxi via Índia, no ponto de saída, pista 10, Camitorre, 118, decimal 6, a 18 no 0, no 3. Sente via Índia, quanto ponto de espera, a torre 118, 6, com ajuste 10, 13, gol 96, 13. Torre Salvador, gol no meio, no 3, ponto de estrada, 1-0. Gol no meio, no 3, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado a alinhar e decolar, gol no meio, 1-3. Iniciando a decolagem, gol no meio, no 3. Gente. Torre Salvador, trip 52 no meio, ponto de espera pronta. Trip 52 no meio, nem mantém, estou no 0. Além mantém, 52 no meio. O trip 52 no meio, por gentileza, confirma o teu AB? 5-4. Gente. Gol no meio, no 3, decolar 207, controle em 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, grato, boa noite. Zona 52, livre da restrição, em TAP, desce para 3.000 pés, ajuste 1.013. Salvador, boa noite. Gol na 398, tem esse X-Ray. Gol na 398, acione a identificação, chegar a Mari, desce ao 060. Mari 060, identificou 398. Controle de Salvador, gol no 6113. 6113, está sob contato radar, sobre a 360, saída Arbor Elefa Ocido. Sente para o 360, Arbor Elefa. Gol 1 6-5-2. Controle, 5-2 está estável na X-Radio 1-0. Apsa 6-5-5-2, completa sinal, chama a torre 1-8-6-12. 8-6, obrigado, até já. 3-1-5-2, controle. Passa a escuta, Serena. 2.000 pés, ajuste padrão 1013, autorizado sinal LFC, reporte estabilizado. 2.000 com 1013, padrão, reportado estabilizado, 3.152. 1.9.8, torre 1.18.6. Transponder 5.1.2.4. Essa letra afogou a saída, transição é lenta, mas a saída... Tá, 3.1.61, no saída Árvore. Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Árvore. Ok, então 380, pêndulo 17, decola dando 0 curva à direita na Árvore. Elefa, 198 é controle, 186 é torre, 5124 é o transponder. É o TAN 3561. TAN 3561, só confirmando, é saída Árvore, Elefa. Elefa não é transição, tá? Ok, Árvore, Elefa. Sa 6552, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso no 0, APSA 6552, baixa travou. Após 2.000 pés, está autorizado direto a Prodijama e após Jama direto a Aracaju. Prodijama Aracaju, 5296. Jet 5836, push negativo. Acionamento na posição, posterior pushback. Jet 5836, livre acionar, reportando para o push. Acionar, reportando para o pushback, 5836. Sa 6552 no solo aos 1-2, libere próxima direita via Golf, chame solo 1-2-1-9. Libera a última direita 1-2-1-9, obrigado, APSA 6552, até já. Salvador, muito boa noite. APSA 6552, livrou na sua escuta. APSA 6552, autorizado táxi via Alfa e Kilo. O senhor vai para o pátio 3, posição 1-0. Gente, Alfa e Kilo, pátio 3, 1-0, APSA 6552. Zota 3152. Pegando 52, complete nosso chame torre 1, 86, 12. 86, obrigado, Felipe. Então, 3152, boa noite. Pouso autorizado, pistão no zero. Vento 110 graus, 089. Pouso na 10, tá 3152. Objeto 5836. Objeto 5836, autorizado puxo. Já posso passar o táxi. Vai, puxo BK, rota ponto 5836. Agora, vai manter em torno de 2.300. Voo 693. 693, tem condições de manter 3.000 até passar o nível de voo 220? Tem condições. Romeno 3, somente para informação, tem aeronave, posição de 11 horas, 58 milhas no rumo nordeste, nivelado nível 2, 10, Embraer 145 da Passaredo. Ok, está aumentando aqui a razão, até o 220. Trip 5216, haveria possibilidade de voar direto para Aracaju? Pode coordenação 5216. 1398, livre da restrição em TAP, desce para 2.000 pés, ajuste 1013, autorizado sinal LSXREI, aposta estabilizada. Livre da restrição 5.000, TAP 1013, descendo para 2.000, vai reportar o Golão 398. O TRIP 5216 está autorizado para o Adolfo Romeu 362. Meu 362, confirme, 362 ou 363? Autorizado 362. Sim, gente, 362. Obrigado. Uno 3 está autorizado a manter a razão de descida de 2.000 pés, correção, razão de descida de 2.000 pés, correção, razão de subida de 2.000 pés, o senhor chama agora Recife no 260, alternando no 288. 288, vou no meio, no 3, voltando à razão normal. Salvador, boa noite, Zero Pacífico 83 with you, down to flight level 160. Tampa 083, call Kaiden, descend to flight level 050, bomb for arrival. Ok, cooking Kaiden, 050 level, bomb for arrival, for Tampa 083. Controla 352 no meio? 3 no meio do 356. Solicita 150 como final. Ciente, submantenha no 50, aguardando confirmação do centro Recife. Ciente. 3152 autorizado, táxi via Alfa, reportando de Juliette. Alfa, reportando de Juliette, tá 3152. Para o táxi, objeto 5836, 103, 4 horas, Salvador. Autorizado para o táxi via Apache 1, Taxway Índia, no ponto de espera já me torre 112 decimal 6, azul de altímetro no 013. 1013, 18,6 ponto de espera via Índia, 53,6, obrigado, boa. Juliette, da 3152. Juliette, 3152, autorizado táxi para, após a passagem do Boeing 737, Boeing 733, você vai para o passo 1 no portão 02. 102, deixa eu estar lá na frente aqui. Você vai para o ponto de espera. Drop 03, reduce the speed to 250 knots, number 324, approach. Drop 03. Drop 3561, após a passagem do Airbus 320 autorizado PUT. Gente, após a passagem autorizado por estacionamento na 3561. Nível 2 no meia, está autorizado, nível final, nível de voo 150. Salvador, boa noite, passarelo 2224, informação aqui. Passarelo 2224, voo Freud Duna, descendo para 3.000 pés, o ajuste 1013, número 2 na aproximação. Tem condições de manter a presente velocidade? Afirmativo, até 1.040 aproximadamente, pode manter a velocidade. Então vai de Duna para 3.000. Quente, passarelo 2224, mantenha a velocidade até 1.040 após, informe a velocidade que empregará. Vai perigar 150 nós até o nível 120, depois vai reduzir para 210. Quente. Decolou aos 21, 119.8, é a frequência do controle. Muito obrigado. Controle bom, web 5836. Web 536, eu estou com contato com a de colagem, sobre a 330, saída Pucajá, Maracaju. Pucaracaju. Ano 398, estabilizou? Estabilizou agora, senhorita. A planta final chama a torre 9862. 18.6, até logo. Salvador, boa noite, ao Gol, 398, 5 milhas para o Índia Serra, embaixo, travado, está visual. No 398, livre pouso na 10, venta de 1, menos 0 graus, com 8 nós. Exato, pouso na 10, Gol, 398. Salvador, TAM 3561 para o táxi, alterna com fim 4:20 de autonomia, está com 1-1-1 a bordo. V85-3365, Cidoso no meio. Obrigado, boa noite. 1013. É, e ainda no ponto de espera, 1386, está 3561. Passaredo cruzando 90, cruzando 250 nós, né? Passaredo 2224, a redução está a critério. Desce para 2.000 pés, ajuste 1013, autorizado sinal LSXI, reporte estabilizado. 2013, vai reportar estabilizado em LSXI, 2224, passaredo. Aeronauta 083, descend to 3000 feet, QNH 1013, you are cleared from restrictions ahead. Okay, 3,000 feet, 1013, and understand clear with our restriction for Aero Pacific 3. Salvador, Guardian 07. Guardian 07, senhora, decolou do CAB para Ondina com 4 a bordo, está mantendo 500 pés, linha do litoral, Guardian 07. O Guardian 07 está autorizado, litoral sul, 500 pés, reporte visual com local de pouso. Salve Salvador, boa noite, Gol 1398. Gol 1398, autorizado táxi via Alfa Juliette. Você vai para o pátio 1 no portão 06. Alfa Juliette, pátio 1 no 06, 398. Visual com a Dina, Guardião 07. Guardião 07, tem frequência livre para coordenação, já para o regresso. 7. Estabilizando ele, é 7-3.